Outro dia foi falado aqui sobre uma lei de igualdade, acho que foi. E depois, conversando com uma pessoa que estava na palestra, ela me perguntou: então o Espiritismo, ele é que nem algumas religiões, que ele tem leis, tem determinações, tem dogmas? Eu expliquei: não, essa lei não é uma lei do Espiritismo, é uma lei natural. As leis naturais, elas são divididas em 10. E não são leis criadas pelo homem. Na verdade, elas são traduções, entendimentos de um sistema que existe no universo. Ou, se a gente quiser ficar numa abrangência menor, no nosso planeta. Entre elas, a lei de destruição. Teve um francês no século XVIII, todo mundo deve ter ouvido falar dele, Lavoisier. Ele se tornou famoso, ele é considerado o pai da química moderna. Ele se tornou conhecido, melhor dizendo, por uma frase que ele cunhou, e que se a gente não conhece ele, a gente conhece a frase, quando ele diz que na natureza, nada se cria e nada se perde. Tudo se transforma. Eu, às vezes, fico espantado que pessoas, lá atrás, elas conseguiram traduzir coisas que, às vezes, a gente não consegue perceber. Então, é impressionante a capacidade de alguns irmãos nossos que trouxeram luz para o nosso mundo através de seus entendimentos. E quando ele fala isso, a gente repete às vezes sem entender. Lá no livro da Gênese, não a Gênese que está na Bíblia, a Gênese de Allan Kardec, tem um trecho lá que fala que aqui no nosso planeta especificamente, não existe nada novo. Tudo que surge é feito a partir da matéria que existe aqui mesmo. Então, quando uma matéria deixa de existir no seu formato, ela vai dar origem a uma outra, a um outro formato de matéria. Por isso que a questão da química explica bastante isso, né? Pela composição dos elementos que estão todos na natureza. E a lei de destruição, uma das 10 leis naturais, aqui no livro dos Espíritos, tem um capítulo que fala só sobre essa lei. E a gente, eu pelo menos, interpreto destruição como uma coisa que é arrasadora, uma coisa que acaba com tudo, algo, às vezes, ruim, difícil de entender o porquê. Olha a primeira pergunta sobre lei de destruição. A destruição é uma lei da natureza? E a resposta é bem simples, né? Ele diz: é preciso que tudo se destrua para renascer e regenerar, porque o que chamamos de destruição não é senão uma transformação que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. E a gente às vezes não entende porque a gente fica muito apegado à forma. Então a gente percebe isso no nosso dia a dia, que a gente às vezes não consegue botar fora alguma coisa, que a gente é apegado àquilo. Só que aquilo que às vezes não tem nenhuma serventia para nós, pode ter uma serventia para outra pessoa, pode ser útil. Alguém pode estar precisando. Então, todos os anos é feita aquela campanha do agasalho para a gente poder olhar para dentro do armário, uma coisa bem material, né? E olhar aquilo que a gente não precisa. Nem é uma caridade isso. Na verdade, a gente está só limpando o armário. E está, graças a Deus, achando alguém que receba essas coisas que a gente não precisa. Nem chega a ser uma caridade. Mas, melhoramento dos seres vivos. E ele faz várias perguntas aqui sobre isso. Algumas até a gente vai falar sobre elas. Por que que essa destruição, então, ela é tão necessária? A gente percebe que a evolução do ser humano no planeta, ela é muito lenta. Por esses apegos que a gente tem. Ou simplesmente pela nossa ociosidade no sentido de colocar uma outra lei em prática, que é a lei do trabalho. De fazer com que o progresso, que também é uma lei, ele se torne viável, que ele nos alcance e que ele faça com que o nosso planeta, e obviamente nós que estamos aqui, a gente evolua, a gente passe de um estado em que a gente está ainda de bastante sofrimento para um estado melhor. Então muitas vezes as coisas acontecem nesse sentido, para que a gente perca tudo para começar de novo, para através do esforço a gente perceber a capacidade que a gente tem. Ou talvez o motivo de estarmos aqui hoje. A gente não vem só para usufruir, a gente vem para somar. Todos nós temos alguma coisa para construir. Só que às vezes a coisa vem de uma forma meio violenta. Mas o entendimento nosso sobre Deus, ele necessariamente ele precisa mudar. Porque se, como eu disse, eu entendo às vezes a palavra destruição como algo negativo, ele tem que ser modificado. Ele fala, primeira frase que diz aqui, destruição necessária e destruição abusiva. A destruição necessária é aquilo que a gente está dizendo. Ela precisa acontecer, ela precisa... É que nem uma plantação, tu tem que colher para replantar. Uma árvore frutífera, tu precisa colher as frutas para que ela frutifique de novo. Experimenta não retirar as frutas da árvore para ver o que acontece com ela. É a natureza se manifestando. Os próprios animais se destroem entre si. A gente às vezes pensa, mas a gente vê documentários, né? Reportagens dos animais matando um ao outro. E a gente pensa, mas fica um pouco chocado, porque é morte. Mas em que situações que eles fazem isso? Eles atendem outras leis. Lei de conservação, a lei de reprodução, estão se preservando. O instinto de autopreservação. Eles não se destroem como nós, seres humanos, que somos mais evoluídos que eles. Nós destruímos um irmão nosso por um par de tênis. E eu disse que nós somos mais evoluídos. É um conflito de atitudes, de pensamentos que nós temos. E a gente não entende, às vezes, o porquê das coisas acontecerem. Os grandes processos naturais que acontecem no nosso planeta, e aqui diz também, por que que as coisas acontecem dessa forma? Por que dessa necessidade? O planeta, ele é muito material, e a necessidade de uma mudança, aqui diz, ó, a necessidade da destruição enfraquece os homens à medida que o espírito se sobrepõe à matéria. Ela enfraquece os homens à medida que o espírito se sobrepõe à matéria. Então, à medida que nós vamos nos desapegando de questões tão duras, ela vai se tornando, não digo menos necessária, mas mais branda. Há muito tempo atrás, e a gente tem relatos disso, existiam no nosso mundo os dinossauros. Como seria se eles existissem hoje, se eles não tivessem sido exterminados? A gente ia ter que acabar com eles hoje. Se eles não tivessem ido, o ser humano já teria acabado com eles. Porque eles eram bem maiores do que nós. E também causavam bastante destruição. Mas na evolução que o nosso planeta vem passando. Várias civilizações deixaram de existir. A ideia é que todos nós estejamos no mesmo patamar. A gente percebe, às vezes, dentro de uma família, um membro necessita dos outros. Em todos os sentidos, às vezes ele vem com alguma deficiência, seja ela física, seja ela mental. Não significa que é um ser atrasado, é um ser limitado nessa existência e que depende dos demais para conseguir, às vezes, sobreviver nessa encarnação. Nós estamos todos interligados, de alguma forma ou de outra, todos. A destruição a gente poderia considerar uma destruição simbólica, uma destruição interior, em que eu preciso destruir conceitos que eu tenho, conceitos antigos, conceitos que me aprisionam a um mesmo lugar, que me impedem de, às vezes, conhecer ou aceitar o novo, ou nem o novo, aceitar o que existe, aceitar as outras pessoas. Eu falei em família, aqueles dentro de casa, que a gente às vezes está tão em conflito. Eu tenho que destruir conceitos permanentemente. Todos nós temos. Aqui tem um outro trecho que ele fala sobre o entendimento dessa lei, que muitas vezes nós, lendo que a destruição é necessária, nós nos tornamos juízes ou quase Deus, porque nós determinamos, às vezes, quando uma destruição ela vai começar. Em todos aqueles que estão abaixo de nós, menores que nós, principalmente no reino animal, né? Até entre nós humanos. Então a gente, como Deus, a gente já começa a fazer uma eliminação. E ele fala da questão da crueldade. A crueldade não faz parte da destruição. A crueldade é uma forma errada e humana de fazer as coisas acontecerem. Egoísmo. Sempre o egoísmo. E a própria pena de morte, que tem algumas perguntas só sobre isso, em que nós olhamos para o erro de alguém e sentenciamos essa pessoa a não mais ter direito à vida. A pena de morte desaparecerá quando a humanidade marcar progresso moral sobre a Terra. Uma pequena frase que ele diz aqui. Porque através desse ato, e muitas vezes nós, tomados por raiva, por situações que acontecem próximas de nós, nós julgamos que esse é o caminho. Às vezes não pela lei humana, mas pelo ato. Pelo ato que nós tomamos, de repente ir nessa direção. Parece que foge um pouco até do assunto, né? Mas está dentro do capítulo. Porque eu falei em conceitos antes, e a gente precisa basicamente se conhecer, perceber o que está subindo aqui dentro, em termos de sentimentos, de emoções. Como é que eu me deparo com algumas situações? O que brota dentro de mim. Muitas vezes a gente não tem o ato, a gente não toma a atitude que a gente gostaria de tomar. Não toma porque estamos limitados a várias circunstâncias, mas perceber o que está brotando em cada uma dessas situações. Porque num momento, se nós não corrigirmos, às vezes, um sentimento inadequado, num momento ou outro ele vem para fora. E aí ele vem como aqueles desastres naturais, ele vem que nem um furacão, ou como um vulcão expelindo fogo para quem estiver na frente. É a mudança que a gente precisa fazer e o conhecimento interno que a gente precisa ter. Nós estamos passando por uma vida, por uma existência, muitas vezes sem conhecer a nós mesmos. E é extremamente necessário que a gente se conheça um pouco mais. As formas para fazer isso são fáceis. Tempo a nós mesmos. Tempo. Simplesmente isso. Tempo útil a nós mesmos. Escutar mais e talvez falar menos. Escutar, observar. A natureza é um grande professor para nós, porque ela nos mostra algumas relações tão semelhantes à nossa vida. E observando, ver como ela se comporta, a gente pode, quem sabe, tirar algumas lições para o nosso dia a dia, nos melhorarmos, chegarmos a um ponto em que nos torne mais leves, menos ansiosos, mais tranquilos.